Abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, Mateus declara algo que o Senhor Jesus proclamou, que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é um decreto de Deus, é um decreto de Jesus. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas, pode descansar. Então, se eu não estou sendo acrescentado em todas as coisas que o Senhor diz que acrescentaria, certamente eu não estou buscando, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, ainda que eu seja o pastor. É possível que Deus nos permita passar por alguma prova, por algum vale, por alguma dificuldade. É possível que a gente esteja enfrentando alguma dificuldade, alguma necessidade, porque nós não aprendemos o caminho de respostas, de solução, de executar aquilo nessa vida terrena, e aí a gente tem limitações. Mas todas as vezes que eu e você estivermos buscando o reino em primeiro lugar, o Senhor põe alguém no nosso caminho que ensina, que abre uma porta, que traz um recurso, que nos faz ser providos das demais coisas. Essa é uma promessa de Deus. Às vezes nós estamos vivendo por bênçãos, herança dos nossos pais. E nem precisa ser um pai crente, evangélico. Você vai encontrar inúmeros filhos, inúmeras famílias que estão vivendo bênçãos de Deus porque seus pais viveram no caminho do reino e da justiça. Isso se aplica tanto para as coisas naturais, por isso envolve quem nem é convertido a Jesus Cristo, mas você vai ver muitas famílias muito honradas. A família da minha esposa, Daniela, nós temos lá um referencial do Dr. Castelar, Dona Nadir, que já partiram para Jesus e foram salvos, mas viveram a vida toda sem se converter a Jesus Cristo. Nos últimos dias de vida é que eles, ouvindo de nós o Evangelho por muito tempo, eles tomaram uma decisão por Jesus Cristo. Mas eles deixaram de herança para a família uma série de valores, uma série de bênçãos, porque eles tinham uma série de valores do reino de Deus sobre família, sobre integridade, sobre trabalho, sobre dar, sobre amar, sobre servir. E esse versículo é verdadeiro. Buscai, portanto, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A diferença é que quem nasceu de novo começa a viver esse versículo numa outra dimensão muito mais profunda e eterna. Porque essas famílias que não se converteram a Jesus Cristo, mas estão desfrutando de bênçãos de Deus por causa de valores do reino de Deus, elas correm o risco de experimentar isso só na forma temporal da vida. Isso é maravilhoso, mas não é suficiente. O suficiente é que eu experimente nessa vida terrena, mas que eu também experimente isso para a eternidade. O reino e a justiça de Deus dizem respeito ao reino e a Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus. Alguém que não conhece a Jesus como Senhor e Salvador pode até viver isso de uma forma limitada e vai colher muitas bênçãos. E eu creio que Deus trabalha intensamente. Mais do que isso, a Bíblia nos assegura isso, que Deus trabalha intensamente para que essas pessoas o conheçam como Senhor e Salvador. Então, não são poucos os casos que a gente vê de pessoas que viveram a vida longe do Senhor e, nos últimos dias, o Senhor dá a oportunidade de serem salvas. Mas eu e você nós estamos hoje vivos, estamos no dia de hoje cultuando a Deus, estamos hoje reunidos em nome do Senhor, estamos aqui diante da palavra de Deus, do altar de Deus, e certamente estamos diante da oportunidade de recebermos algo e nos aprofundarmos no reino e na justiça de forma eterna. E não há como nós vivenciarmos o reino e a justiça sem vivenciarmos a igreja, o corpo de Cristo. Porque o reino e Jesus, hoje, são essencialmente, prioritariamente, fundamentalmente, a igreja. E, obviamente, a igreja com a sua missão, a igreja com o seu propósito, a igreja com a sua tarefa nessa terra. Portanto, se eu e você quisermos nos aprofundar nesse versículo, termos todas as demais coisas acrescentadas, buscando o reino e a justiça, nós precisamos nos envolver com a igreja e com a missão da igreja. Poderíamos ir ampliando isso. Não há como nos envolver com a igreja e com a missão da igreja sem o novo nascimento. Não há como nos envolvermos com a igreja e a missão da igreja em profundidade sem o batismo nas águas. Não há como nos envolvermos com a igreja e a missão da igreja nessa terra sem o enchimento do Espírito Santo, sem vida de santificação, sem crescimento no conhecimento das Escrituras. E isso é o que a igreja, agora eu falo da igreja local aqui, o Projeto Adoradores, isso é o que a igreja trabalha intensamente para disponibilizar a qualquer pessoa que decida participar da igreja, estar aqui vinculado. Esse é o meu trabalho central, esse é o trabalho central da Dani, esse é o trabalho central dos líderes que Deus levantou nessa igreja, esse é o trabalho central das células. Que o Evangelho seja encarnado por nós de tal forma que a gente viva mais profundamente ainda, buscando em primeiro lugar o reino, a cultura, os valores, os princípios, as prioridades do reino de Deus e a sua justiça, Jesus Cristo e todas as coisas, pela palavra que é Jesus, no seu devido lugar. Então, as demais coisas vão sendo acrescentadas, inclusive sabedoria, inteligência, conhecimento, aprendizado, para a gente fazer as coisas dessa vida corretamente. E o envolvimento com a vida da igreja é uma decisão pessoal que envolve esforço, porque nós temos, primeiramente, uma motivação e uma realidade que é da necessidade. Então, nós nos ocupamos inicialmente com a necessidade. E durante a semana, eu e você vamos correr atrás de tudo que opera para resolver necessidades. Mas nós também temos como motivação e como busca de toda pessoa, de todo ser nessa terra. Além da necessidade, o prazer, o lazer, o descanso, a alegria, o prazer, o conquistar, o construir, se deleitar. Então, além de nós prioritariamente corrermos atrás no dia a dia das necessidades, nós também, humanamente, naturalmente, vamos correr atrás do prazer. E isso não é em si mesmo algo ruim, pelo contrário, isso é da natureza humana. Se torna ruim quando o pecado domina a alma e aquele indivíduo só busca isso. Mas não apenas necessidade nem prazer, mas também poder. É da natureza do ser humano querer dominar as coisas. Então eu trabalho e priorizo isso até eu conseguir ter uma boa poupança, um bom pé de meia, eu ter uma estrutura, uma segurança, porque eu não sei do futuro, então eu quero ter poder. porque eu fico tranquilo, afinal de contas isso é da minha parte, eu tenho que cumprir isso. Então há uma necessidade de busca de poder, pensando nessas questões básicas, mas também pensando em propostas maiores. Veja o que acontece em Brasília. É fruto corrompido de um desejo de todo ser humano de passar a ter poder. É um cargo a mais, é um carro a mais, é um recurso a mais, é uma autonomia, é uma independência. Então, nós trabalhamos pela necessidade, trabalhamos pelo prazer, trabalhamos pelo poder, mas ainda existe um quarto elemento de motivação do ser humano, e é de busca do ser humano, que distingue de todos esses três, que é senso de missão. Alguém que tem senso de missão não faz apenas por necessidade, não faz apenas por prazer, não faz apenas por poder, mas é capaz de transpor todas essas três motivações e fazer sem benefício algum, sem recompensa alguma, porque a sua recompensa, a sua remuneração, a sua gratificação é cumprir a missão que tem. É como um soldado do corpo de bombeiro que ele levanta pela madrugada, ele calça a sua bota em 2 segundos, ele desce por um cano e já cai mais 3 segundos diante do automóvel, do caminhão, e ele entra no caminhão e ele sai em disparada do prédio que está em fogo, incendiado, e ele desce correndo, e ele, já sabendo o que é, ele sobe aquelas escadas, ele entra no meio do fogo, ele vai lá, salva a criança, desce, e ele até analisa os riscos, ele até cuida para fazer os protocolos que ele aprendeu a fazer, mas ele não pensa nos riscos dele morrer. Ele sabe que ele corre todos os riscos, mas ele vai e faz aquilo não por necessidade, não por prazer, não por poder, mas por um senso de missão. E a vida cristã, ela não é uma vida religiosa. A vida religiosa é eu buscar a Deus pelas necessidades, é eu buscar a Deus pelo prazer, é eu buscar a Deus pelo poder, mas a vida cristã é eu buscar a Deus por um senso de missão. Como necessidade, prazer e poder não são em si mesmos algo abominável, repreendido, não. Eu vou para Deus por necessidade. Eu entendo que Jesus Cristo é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Eu preciso de Jesus. Eu estou entendendo que eu sozinho, administrando a minha vida, não dá certo. Eu acredito, eu creio que Jesus vai mudar a minha vida. Então eu entro pelo caminho de Jesus por causa de necessidades. Eu entro também pelo caminho com o Senhor Jesus por causa de prazer. Ele me dá alegria, Ele me dá segurança, Ele me dá paz, Ele me dá provisão. Eu tenho prazer em estar cantando, adorando o Senhor, eu tenho prazer. E também Ele me dá poder, Ele nos dá poder. Eis que todo poder, recebi todo poder sobre o céu e a terra, todo poder me foi dado, mas eu lhes capacito, eis que vos dou desse poder. Ide, portanto. Então temos na oração, temos no mover do Espírito Santo, temos poder e autoridade sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a carne. Não precisamos viver mais oprimidos por depressão, oprimidos por dúvida, oprimidos por incredulidade. Não precisamos mais viver dominados por raiva, por ira, por falta de coragem, por incredulidade, por nada do que o inimigo ciranda. Nós temos poder que vem de Deus e é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós entramos no caminho com Jesus, principalmente por causa de uma missão. Nós temos uma missão, e como igreja, comunidade cristã, projeto Adoradores, nós temos uma missão. Você está aqui e vai ser atendido pelo Senhor nas suas necessidades. Eu estou aqui e vou ser atendido pelo Senhor nas minhas necessidades. Nós estamos aqui e vamos ser atendidos pelo Senhor naquilo que buscamos como prazer, como alegria, como os deleites da vida. Nós estamos aqui e vamos receber do Senhor poder para todas as coisas da vida, seja o conhecimento técnico da profissão, seja a porta aberta de um emprego, tudo isso pode estar dentro de uma instância de poder. Vamos receber isso, mas nós estamos aqui por um senso de missão. E é importante, ainda que você tenha passado muito tempo apenas recebendo de Deus por conta das necessidades ou por conta de prazer, um deleitezinho na alma, eu vou ao culto hoje, não vou. Ainda que você passe por muito tempo apenas vendo o reino dessa forma, você e eu, a qualquer momento, nós podemos ser despertados para o senso de missão. Sabendo que no senso de missão, no cumprimento de uma missão que Deus deu a mim e a você, virão todas as necessidades supridas, todas as alegrias plenas, virá todo o poder necessário, virá tudo que Deus tem para cada um de nós nessa terra. Por isso, Jesus diz em Mateus 6, buscai, portanto, primeiro o reino e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não é difícil de entender isso. Não é difícil de visualizar isso. Não é difícil querer isso. Mas é um desafio, não difícil. Desafio. Decidir viver isso. E nessa manhã o Senhor, Ele nos chama a decidir viver isso. E o Senhor nos deu para essa semana alguns desafios, como esse primeiro: nós podemos duplicar o tamanho da igreja. Nós podemos duplicar o tamanho da igreja, comunidade cristã, projeto Adoradores. Nós podemos duplicar, até o final desse ano, o tamanho da igreja. Pode pensar nisso mesmo, pode, tenha um tempo mesmo para você visualizar isso. Nós podemos duplicar o tamanho da igreja até o final do ano. Literalmente, nós podemos duplicar o número de pessoas que estão andando com Jesus por uma vida transformada aqui conosco. Por que faríamos isso? Por quê? Por que que você estaria envolvido nisso? Abra sua Bíblia em Mateus 16. O texto não vai aparecer aqui na tela, vai ser importante você abrir a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, pode ler com alguém ao seu lado. Se você perceber que alguém ao seu lado não tem Bíblia, chega perto dele, dela, e ofereça a leitura. Mateus 16, verso 17 ao 19. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós vamos trabalhar, e nós vamos orar, e nós vamos buscar do Senhor, nós vamos nos empenhar para que a igreja duplique de tamanho até dezembro desse ano. Mas não podia começar com um pouquinho menos, não, não, não. O nosso alvo é duplicar o tamanho, o número de pessoas que estão andando com Jesus, porque tiveram suas vidas transformadas e estão sendo discipuladas e caminham aqui entre nós. Por que faríamos isso? Primeiro, porque Jesus disse que edificaria a sua igreja e tudo o que nós concordarmos nessa terra será feito nos céus. Você ainda está falando pouco amém. Eu não vou falar nada mais, não. Mas você ainda está falando muito pouco amém. Segundo, que eu quero destacar nesse versículo aqui, é que Jesus disse a Pedro, Pedro, essas coisas não é carne nem sangue que revelam, mas é Deus que revela. Pedro, se você não tiver essa revelação, é porque você não tem acesso a Deus, você não tem relacionamento com Deus. Pedro, se você tiver relacionamento com Deus, o mínimo que seja, Deus vai te revelar sobre a igreja, sobre quem é a igreja, o que é a igreja, o que é o poder de Deus na terra através da igreja, o que é ser membro da igreja, qual é o privilégio de sermos salvos e membros do corpo de Cristo para uma missão, já que necessidades, prazer ou poder são garantidos. Eu e você podemos honestamente pedir ao Senhor, Espírito Santo, que habita em mim, me revela a respeito da igreja. Por que faríamos isso? Porque Jesus disse que ia edificar a igreja. E não há privilégio maior de nós gastarmos a nossa vida nessa terra, buscando em primeiro lugar o reino, o que Jesus quer, é sua justiça, tudo o que Ele planeja. E esse é o chamado de Deus para mim e você nessa manhã. É o Senhor de novo dizendo, eu estou te chamando mais uma vez. O crescimento da igreja está nas mãos de cada membro que pertence. Você pertence, irmão? Olha, todos os recursos financeiros e materiais que a igreja precisa já foram dados, tudo, até o último dia antes de Jesus voltar. Na verdade, o último minuto antes de Jesus voltar. Você acredita nisso? Está no seu bolso, na sua conta. A igreja não tem poupança, a igreja não tem investimento financeiro, a igreja vive por fé. A cada semana, Deus provê as necessidades e provê através de pessoas que decidiram, eu quero usar os meus recursos na fidelidade ao Senhor e na generosidade de ofertas para sustentar uma obra que eu creio que é de Deus. E é assim pelo resto da vida. Nós não teríamos feito absolutamente nada que já fizemos na igreja nesses 13 anos se não tivéssemos dado um passo de fé sem ter recursos nem garantias. Posso contar, e outros irmãos aqui podem contar a história de cada ano, de cada passo. Desde o primeiro dia, nós estávamos lá na rua Piauí e não tinha nada. Nós fomos construir banheiro, paredes, salas. E eu falei assim, não, nós não vamos pôr piso não, porque o dinheiro não vai dar, não vamos pôr piso não. E a Letícia, que estava conduzindo tudo lá, falou assim, pastor, nós vamos pôr piso. E eu fiquei com medo de dizer não, porque ela veio com tanta fé. E eu falei assim, então põe. E nós colocamos piso. Nunca faltou nada. Um dia o Senhor falou comigo, voltem para a televisão, mas agora não era mais uma parceria com a televisão, a gente teria que pagar mensalmente. E não tinha, um centavo sequer. E naquela época, alguns anos atrás, era 8 mil reais. Hoje custa 35 mil reais, o mesmo horário. Então é como se hoje nós, sem nenhum dinheiro, assumíssemos uma responsabilidade, um compromisso mensal de 35 mil reais. O Senhor falou assim, entre na televisão. No mês seguinte, pagando a boleta da televisão, ou o boleto da televisão, 8 mil reais. Todos os meses que a gente teve o programa de televisão, Deus trouxe aquela provisão. Quando o Senhor diz claramente, olha, agora não é mais para continuar, pode encerrar. Eu falei assim, vai ser bom, porque esse dinheiro vai sobrar e nós vamos poder investir nas outras coisas. No mês seguinte, no dia do pagamento do boleto, seria o dia, não tinha mais aquele recurso. A provisão para cada dia, a provisão para qualquer coisa, isso na mão dos membros da igreja. Portanto, irmão, eu não tenho nenhum receio, nenhuma dificuldade, nenhum temor, porque tudo o que nós precisamos está aí com você. O que talvez você não pensa é que pode não estar nem no seu bolso agora, nem na sua conta bancária, mas está na sua conta celestial. Amém, pastor. Ai, que lindo. Amém. Amém. Mas talvez você também não creia nisso, que todas as bênçãos já nos foram dadas por Cristo Jesus nas regiões celestiais. Todas. É o que diz as Escrituras. E nós é que atrapalhamos as coisas acontecerem quando a gente fica pensando, eu não sei, não tem, então vamos ver, né, não sei, vamos ver se Deus manda, ó, vou esperar, ó, eu tenho, não sei, ó, eu tenho medo, eu tenho receio. Então pronto, não abre, a porta não abre. Mas quando eu busco em primeiro lugar o reino e a sua justiça, o Senhor vem e diz assim, faz, não faz, entra, não entra, vai, não vai. E a provisão corre atrás de quem anda naquilo que o Senhor mandou fazer. Essa é a verdade, irmão. O crescimento da igreja está nas suas mãos. E embora eu esteja dando o exemplo das questões financeiras palpáveis que mais afetam a gente imediatamente, diz respeito a qualquer outro assunto, inclusive a multiplicação do número de membros da vida da igreja. Está na sua mão. Não é comigo não, pastor. É Deus quem salva. Pare de ser um sujeito que dá desculpas. Está nas suas mãos. Está nas minhas mãos, está conosco. A condição de mudar qualquer situação dessa vida em direção ao que a Escritura diz. Está na minha mão e na sua mão o poder de mudar qualquer situação dessa vida para outra situação dessa vida. Qualquer um aqui pode tomar inúmeras decisões pessoais que mudam de um extremo para o outro a sua vida num segundo. Qualquer um. Ainda que você tenha medos, ainda que você tenha receios, você pode se encontrar em alguma circunstância em que você decide, mudei, não faço mais, não falo mais, não vou mais. Nós temos esse poder, está em nós, Deus nos colocou isso, se chama livre-arbítrio. Mas por incrível que possa parecer para alguns, está nas nossas mãos também, como filhos de Deus, a autoridade para mudar as circunstâncias espirituais, a hora que quisermos crer. Por isso que Paulo vem e diz em Romanos, transformai-vos, mudai a vossa forma de pensar, transformai-vos pela mudança da vossa forma de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Por que eu vou me engajar? Como eu posso me engajar? Em Efésios 4, verso 11, 13. Leia comigo aí na sua Bíblia. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, aqui entre nós, outros para profetas, aqui entre nós, outros para evangelistas, aqui entre nós, outros para pastores, aqui entre nós, outros para mestres, aqui entre nós, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, entre nós, para o desempenho do seu serviço. E para que é o serviço de cada crente? Para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, compete exclusivamente a mim como pastor dessa igreja, a Dani como pastora dessa igreja, aos líderes da igreja como pastores e presbíteros e homens e mulheres de liderança da igreja, declararmos e definirmos que nós vamos dobrar o tamanho do número de irmãos da igreja. E todo aquele que decidir buscar em primeiro o reino e a sua justiça, terá suas questões, todas as suas coisas acrescentadas, experimentando o privilégio de buscar em primeiro lugar os interesses do reino. E se você tem alguma dúvida que é interesse do reino duplicarmos o número de pessoas que vão conhecer a Jesus e vão andar com Jesus, ou talvez já tenham conhecido Jesus, mas estão aí enfraquecidas pelos cantos, nós podemos sentar e eu vou mostrar para você biblicamente que isso Deus já deu. Basta nos lembrarmos de um versículo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Eu não tenho que esperar um anjo descer do céu, eu não tenho que esperar Deus revelar para alguém, eu não tenho que esperar uma interpretação bíblica, eu preciso apenas tomar uma atitude. Uma atitude. Se eu quiser apenas frequentar, não, eu não quero me envolver. E se eu quiser apenas frequentar? Eu quero só continuar frequentando. Eu quero só borboletar pela igreja por toda a vida. Eu quero só isso. Só quando me for conveniente, só quando dá, ou quem sabe, quando eu preciso. Ainda assim, você pode tornar a sua vida mais significativa para o reino. Ainda que alguém esteja mesmo numa zona de conforto e nem se toque para isso, ou talvez não creia nessa intensidade toda que Deus te chamou para uma obra do reino, ainda que você pense assim, você pode transformar sua vida em uma vida mais significativa para o reino de Deus. E esse é um chamado de Deus para mim e para você nessa manhã. Abra sua Bíblia em Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esta parábola foi contada por Jesus. E se você não conhece a parábola, ele deu 5 talentos para um, ele deu 2 talentos para outro, ele deu 1 talento para outro, e cada um multiplicou o seu talento. Só o último não multiplicou, ficou assim: eu tinha medo, eu ganhei só 1 talento, eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraquinho, quase não tenho talento, eu sou assim, sabe, eu não tenho essa capacidade toda que o pastor tem, eu não sou essa pessoa de liderança como Isaac é, eu não tenho essa graça toda que as irmãs daqui têm, eu sou assim, sabe, muito, eu gosto dos bastidores, eu sou assim, você não me fala em brilhar na frente, não, e não me pede para fazer isso, não, porque eu gosto de, eu ajudo ali, eu ajudo a lá, mas alguém que acha que não tem talento e que acaba enterrando o seu talento, o Senhor diz assim: olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas aquele que só tinha 1 talento, mas multiplicou o seu talento, o Senhor disse: entra para o gozo do seu Senhor. Aquele que tinha 5 talentos, duplicou o talento e agora tem 10 talentos, falou assim: entra, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então nós temos base bíblica, uma referência simples para dizer: nós vamos dobrar o número de pessoas que estão andando com Jesus conosco. Qual o argumento central para tudo isso? Leia comigo Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, debaixo dessa palavra, firmado nesse decreto do Senhor, nós estamos caminhando neste ano com um propósito alinhado. Desde o primeiro dia que eu sentei com Isaac, nós conversamos, depois compartilhamos isso com os líderes de célula. Dia 10 de dezembro nós vamos multiplicar as células, nós vamos multiplicar o número de líderes, nós vamos ver o crescimento dessa igreja em número de pessoas, porque está escrito que o Senhor já nos deu autoridade e que nós é que temos que sair e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor vai nos dar, inclusive, estrangeiros para dizer: é mesmo de todas as nações. ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Discipulado, célula, estudo bíblico, escola de discípulos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que nós vamos fazer isso? Eu ministrei aqui no Tadel algumas semanas atrás sobre accountability. Accountability é uma palavra inglesa que ela é muito difícil de ser traduzida para o português. Poderíamos traduzir como prestação de contas. Mas prestação de contas é uma expressão muito rala, muito fraca, muito pequena para o que accountability significa. Mas, de qualquer forma, essa expressão, esse elemento, ele diz respeito a alguém que não dá desculpas. Alguém que transparentemente, de forma transparente, presta contas. E eu quero dizer a você que isso está em nós. Porque nós somos criados por Deus. Deus colocou em nós a eternidade. Nós estamos caminhando para a eternidade. Nós vamos nos deparar com a eternidade. Vai ser uma coisa maravilhosa. Ninguém quer agora, mas todos podem desejar isso. O dia em que eu, num piscar de olhos, deixar essa terra. E no dia em que eu abrir os olhos e estiver na glória, vai ser um negócio maravilhoso. Eu não quero lembrar, mas vocês vão estar aqui chorando, porém eu vou estar na glória. Bem, eu acho, né, que estão chorando. Não sei, de repente vai estar rindo, né? Não sei. Ou de repente vai estar lá comigo, que Jesus volta antes e todo mundo sobe. Uma coisa maravilhosa, nós fomos preparados para isso, nós vamos nos encontrar. E o texto sagrado diz que eu e você vamos prestar contas. Portanto, é da natureza humana prestar contas. E se eu e você não gostamos de prestar contas porque temos traumas, porque temos resistências, porque temos dificuldades com a autoridade, porque não gostamos de prestar contas, nós sempre damos desculpas. Ou então nós fugimos, escorregamos como quiabo e queremos viver uma vida isolada, independente. Você e eu vamos ter que um dia prestar contas no céu. Então é melhor ir treinando aqui, porque inclusive a conta que vamos prestar lá vai ficar bem mais fácil de ser prestada. Então, Senhor, eu quero discipulado, eu quero comunhão, eu quero abrir o coração, eu quero proximidade com pessoas que estão andando com o Senhor com o mesmo propósito. Eu não quero apenas frequentar, eu não quero apenas participar quando der, eu não quero apenas, Senhor, ter a minha vida, eu não quero ser independente, eu não quero ser individualista, eu não quero ser isolado. Eu quero ter pessoas que vão entrar na minha vida, que vão ver a minha vida, que vão ver a minha história, que vão poder pôr o dedo, que vão poder falar assim: ah, mas isso aqui, mas não pode, isso aqui, ó, mas é por aqui, ó, isso aqui mesmo, ó, que coisa linda. Eu quero abrir minha vida, meu casamento, minha família. Não é para todo mundo, não, mas eu quero ter um grupo de pessoas que andam com o Senhor, com quem eu tenho um compromisso. Por isso, eu preciso de accountability, eu preciso de discipulado, eu preciso do discipulado um a um, eu preciso estar nos pequenos grupos, eu preciso estar na célula, eu quero e eu vou me esforçar para isso, e eu vou mudar minha agenda, eu vou parar de dar desculpas, e eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Ah, mas eu estudo de noite, não tem problema, eu vou arrumar outro dia, eu vou arrumar outra hora, mas eu quero ter relacionamento, eu quero servir o Senhor, eu quero me envolver com a obra do reino, eu quero ganhar vidas, eu quero ser sal e luz nessa terra. No dia 10 de dezembro, nós vamos ter uma festa de multiplicação de líderes, de células, de casas, de crescimento da igreja. E nós vamos hoje colocar diante do Senhor: Senhor, nós temos um alvo de duplicar o número de membros da igreja. Nós temos aqui aproximadamente umas 300, 350 pessoas, contando com as crianças. Não é muita gente. Meu Deus, é muito pastor. Eu vou te mostrar que não é muita gente. É só uma pessoa. É só uma pessoa. É tudo que nós precisamos multiplicar, apenas uma pessoa. Põe diante do Senhor, eu só tenho que alcançar e trazer para o reino uma pessoa. Não é possível. Não é possível, Senhor, que eu não tenha no Teu Espírito Santo vivendo dentro de mim condições de ser testemunha, sal e luz para uma pessoa. Então eu ponho um alvo para a minha vida. Eu quero esse negócio. E eu vou trazer até dezembro, Senhor, eu vou orar por algumas pessoas, eu vou testemunhar de algumas pessoas, eu vou me envolver, eu não quero apenas falar assim, ó, vai lá. Eu quero viver o que as pessoas verão em mim e vão desejar. Eu quero isso, Senhor. E eu quero até dezembro ter uma pessoa nova na vida da igreja, alguém que não conhecia Jesus e se converteu e vai ser discipulado por mim, ou alguém que estava enfraquecido, desanimado aí pelos cantos da vida, já conhece a Jesus, mas está aí enfraquecido, está aí perdido, está aí desanimado, está aí cheio de amarras do inimigo, mas que eu vou trazer e vai se firmar no Senhor Jesus e vai se tornar um crente firme e frutífero no reino de Deus, na vida da igreja local. Os recursos é o compromisso que eu faço. Eu faço um compromisso comigo mesmo e com Deus. Eu ponho um alvo para a minha vida. Eu não vou passar esse ano sem ter uma pessoa que vai se firmar com Jesus através do meu testemunho, através do meu discipulado, através da minha ação como crente, como sal, como luz, como testemunha de Jesus nessa terra. Os 15 que responderam, por favor, de novo. Amém. Amém. Apareceram mais alguns. É mesmo, irmão, porque você pode estar com a mente embotada. E eu quero te dizer, mesmo que correndo o risco de te ofender, se você estiver com a mente embotada, é o diabo quem está embotando a sua mente. Para você ouvir e ficar assim como... Aí vai embora, vai viver a sua vida como se nada tivesse sido dito. E não te toca, isso não te diz respeito, isso... E quem sabe daqui a 15 anos, se Jesus não voltar, isso acaba a ficha caindo, mas o que o Senhor mais quer de mim e de você é que a ficha caia hoje. E que eu e você acreditemos mesmo que nós não podemos dar desculpas, nós não podemos lamuriar, nós não podemos pôr culpa nos outros. Nós precisamos tomar uma atitude. Diga, tomar uma atitude. E é um compromisso com responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Como é que eu vou prestar contas? Como é que eu vou viver como uma pessoa que presta contas? Com prazer. Porque a gente tem a ideia de prestar contas, irmão, como uma coisa coercitiva, obrigatória. Prestar contas. Contador, então, prestar contas, imposto de renda, prestar contas, tem que ir lá, e a gente se lembra da diretora do colégio, prestar contas, e a gente se lembra da mãe do pai, só pode entrar no quarto, vai lá, o que foi antes, prestar contas, a gente só se lembra de coisa ruim quando fala prestar contas, mas a palavra accountability é uma palavra que diz respeito a um caráter, a uma virtude de pessoas que prosperam, que, portanto, não apenas dão desculpas, mas sempre tem algo para relatar, de positivo sendo fruto ou de positivo sendo atitudes para o fruto. E o Senhor mexeu comigo. Aqui na igreja foi pregado um desses domingos uma palavra sobre mude suas desculpas por atitudes. Quando se lembra disso? Alguém se lembra? Pois é, e eu estava ouvindo essa palavra aqui no culto, como vocês estavam ouvindo. E durante a semana, nós oramos aqui e pedimos ao Senhor que falasse conosco, que a gente regasse essa semente, que a gente ouvisse o Senhor, que a gente crescesse nessa palavra. E eu quero testemunhar que durante a semana o Espírito Santo veio falar comigo. Você ouviu a mensagem domingo, Sóstens? Eu ouvi, Senhor. Você quer que eu continue falando com você? Quero, Senhor. Você precisa pedir perdão e mudar de vida, porque você é uma pessoa que tem dado desculpas. Você, como pastor, tem dado desculpas. E com as suas desculpas você vai reclamando, murmurando. Você murmura dos que nunca vêm no culto. Você murmura dos que nunca vêm na reunião de oração. Você murmura, você reclama dos que não estão disponíveis. Você murmura dos que nunca se envolveram com compromisso com uma célula. Você murmura o tempo todo sobre essas pessoas. Você me murmura dos que trocam o culto por qualquer outra coisa, dos que não são compromissados, dos que não atuam, dos que... Você murmura o tempo todo. E quando você pensa que tem esse problema, ou tem aquele outro problema, tem aquele problema, você me dá desculpa. Você viu o povo que tem aí, Deus? Você viu que as pessoas não quiseram? Você viu que as pessoas não responderam? Você murmura comigo o tempo todo, sócios. Mas está na sua mão o poder de mudar e gerar aquilo que eu disse que vou fazer na vida da igreja. Assim como está na sua mão o poder de mudar e tomar atitudes. Eu quero ter frutos, porque Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu quero pelo menos um discípulo meu até dezembro desse ano. E eu verei e farei prova do Senhor, que todas as demais coisas me serão acrescentadas. E eu ouso expandir isso. Senhor, eu quero ter uma célula, eu quero ser um líder de célula, ou eu quero uma célula na minha casa, ou eu quero ir ministrar uma célula na casa de alguém, mas eu quero ser um líder de célula e eu quero ter alguns novos convertidos sendo discipulados por mim, alguns líderes que vão crescer com células sendo discipulados por mim. Eu quero me tornar uma pessoa que gera algum fruto de significância nessa terra e para a eternidade, cuidando de vidas e cuidando de células e falando do Evangelho de Jesus Cristo e discipulando pessoas. Eu quero isso. E se você pode, levante sua mão e diga: eu quero, Senhor. Vai ser a sua maior... Nestor, vai ser a sua maior alegria você se tornar um líder de pessoas que vai disponibilizar o que Deus já te deu, com graça, com os talentos, com os dons e as virtudes que Deus já te deu, e você vai ser um ganhador de almas para Jesus, você vai ser o melhor gestor de células, de vidas, vai ser uma pessoa cheia de frutos, e você vai ver Deus acrescentar todas as coisas na sua vida, no seu casamento, sua família, seus netos, em todo o seu futuro. Você vai ver, assim como você, qualquer um de nós aqui, irmãos. Seja você jovem, estudando e atolado de coisa para estudar a semana inteira, a noite inteira, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Você vai ver Deus trabalhando na sua vida. Nós temos quatro frases que fazem parte, ou quatro perguntas que fazem parte da nossa cultura. Quem ora por mim? Quem ora por você? Então nós estamos intensificando. Já demos um passo muito sólido para intensificar uma rede de compromisso de oração. Então nós já temos alguns irmãos que estão num compromisso intenso de orarem por alguns discípulos, e alguns desses discípulos já sabem que estão debaixo da cobertura e da liderança de alguns irmãos, e nós queremos cada irmão da igreja com uma resposta imediata. Quem ora por você? Fulano de tal. O que tenho profetizado? Aí diz respeito a atitudes suas. O que é que Deus falou com você sobre a sua vida, sobre o seu futuro, e você está profetizando? Quem é o meu líder? Você vai responder quem ora por você. Você terá outros que oram por você no seu pequeno grupo, mas você vai ter um líder que ora por você. Eu tenho uma pessoa com quem eu tenho accountability, com quem eu tenho transparência, prestação de contas, ora por mim, sabe da minha vida, põe o dedo naquilo que precisa ser corrigido, põe o dedo naquilo que precisa ser ensinado, e ao invés de espernear, de fazer bico, de levantar o nariz, de ir embora, de não querer, de pôr limites, eu vou me submeter à palavra do Senhor e vou crescer. Porque eu quero o reino e eu quero a justiça. Quem são os meus discípulos? Quem são as pessoas que Jesus nos ordenou cuidar e que você está cuidando? Quem são essas pessoas? No paradigma religioso antigo, é o pastor lá na frente e os membros frequentando. Mas no paradigma bíblico, é cada membro fazendo discípulos. Eu, se estou na função ministerial pastor, fazendo outros pastores. Se estou na função ministerial como profeta, e nós vamos começar essa caminhada aqui na igreja, fazendo outros profetas. Assim como mestres, evangelistas, doutores, apóstolos. Assim como cada ovelha, gerando outra ovelha. E você vai dizer para você mesmo: Senhor, acabou meu tempo de viver só buscando o Senhor por minhas necessidades. Na verdade, acabou o tempo, já deu. Chega de eu ficar mais um ano da minha vida com as mesmas necessidades e correndo atrás das mesmas coisas, as mesmas coisas. E de vez em quando eu conseguir encontrar com o pastor, eu vou sentar com ele e vou falar as mesmas necessidades de novo, as mesmas ladainhas de novo. Chega, Senhor, chega. Eu quero começar a ter prazer. Não vou ficar só em busca de necessidade, eu quero ter prazer. Senhor, chega só de também querer alegria, prazer. Eu já tenho um carro, já tenho um dinheiro, já tenho um salário, já tenho uma vida, já tenho um bem, já tenho isso aqui. Puxa vida, eu estou até cansado de alguns prazeres. Eu estou querendo trocar de carro, eu estou querendo fazer uma viagem diferente, eu estou querendo comprar uma roupa diferente. Chega, eu quero poder. E não é o poder dessa terra, Senhor. É o poder que me aproxima da missão, que me faz me envolver na missão. Eu quero priorizar o reino e a justiça, porque essa é a missão que o Senhor deu para mim. Convido você a se colocar de pé, irmão. Fique bem junto de alguém e dê a mão, segure o irmão que está, ou a irmã que está ao seu lado. Faça um favor para mim, juntem aqui, olha, no meio, e vocês juntem para cá. Juntem no meio, e as laterais juntem aqui também. No livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 5, diz assim: respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Faz parte da história da igreja e nós vamos publicar isso tudo. Um dia, no ano de 2003, não havia a menor possibilidade de eu nem pensar na vida da igreja. Eu estava num retiro de oração, numa cidade chamada Worcester, nos Estados Unidos, num dia de neve, sozinho em casa, buscando o Senhor. Passei o dia de jejum e oração buscando o Senhor, e o Senhor simplesmente falou comigo assim: você é Zorobabel. Eu anotei aquilo, eu gravei aquilo, foi uma experiência impactante diante de Deus, mas eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Depois que o Senhor trouxe a igreja para eu e a Dani pastorearmos, gerarmos, conduzirmos, o Senhor falou comigo: isso é ser Zorobabel. Eu quero que você resgate vidas e leve vidas de volta a Jerusalém para reconstruir o templo, o muro, os valores do reino, valores de igreja, valores de vida, valores de família, o reino do Senhor. Isso é o ministério pastoral. E o anjo veio e disse a Zacarias: Zacarias, o que, que você está vendo? Não sei, Senhor, tu sabes. Ele disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. E qual é a palavra do Senhor a Zorobabel? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se você quer viver isso que o Senhor tem ministrado a nós, seja trocar as desculpas por atitudes, seja viver gratidão, seja crer no Senhor e experimentar as bênçãos que Deus tem para suprir as necessidades, para trazer prazer, para trazer poder e para cumprir a missão, decida se encher do Espírito Santo, porque isso não será por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Ele vai usar as capacidades, os recursos, Ele vai usar as virtudes que você tem, Ele vai usar os dons que Ele te deu, Ele vai usar aquilo que Ele vai te ensinar, mas será sempre no poder do Espírito Santo. Por isso eu convido você a levantar a sua voz e selar esta palavra, primeiro, de mãos dadas com quem está ao seu lado, dizendo: Senhor, eu assumi essa palavra, eu recebi e estou encarnando essa palavra como prioridade, como prumo, como valor da minha vida, e eu estou dizendo ao Senhor de livre e espontânea vontade que eu quero viver isso em intensidade, de forma absoluta, em abundância. Esse é o meu projeto de vida, e ainda que eu me arraste, ainda que eu, Senhor, durante os dias aí, a semana, continue me envolvendo com tantas coisas, o Teu Espírito Santo tem toda a liberdade de me chamar, de me lembrar, de me inspirar, de me sustentar, de me renovar e de me conduzir pela mão a um caminho maravilhoso do Teu reino, porque eu quero participar de tornar essa igreja local uma igreja significativa para essa cidade, uma igreja cada vez mais frutífera para o Teu reino, uma igreja que até o final do ano vai dobrar em número de pessoas salvas, convertidas e crescendo no nome do Senhor Jesus, e eu vou fazer a minha parte, e ela é muito simples: uma pessoa, virá com ela uma família, e virá com ela não sei quantas outras famílias, Senhor, mas eu vou começar com uma pessoa, e eu recebo esse desafio, e eu recebo essa palavra, não será na força do meu braço, será no poder do Espírito Santo. Declare com suas palavras uma confissão, cele com as suas palavras a palavra que você recebeu, a mensagem que você recebeu, o que você recebeu do Espírito Santo nesta manhã. Não pare, diga em voz alta, repita, diga de outras formas, enfatize, proclame. Ore também por quem está ao seu lado. Não ore pedindo nada. Não ore dizendo: ó, Senhor, que o Senhor possa. Não, não ore pedindo nada. Ore declarando: Senhor, eu estou unido ao meu irmão ao meu lado. Diga o nome dele, diga o nome dela. E eu estou declarando por fé que ele andará nos teus caminhos assim. Eu estou declarando por fé que as barreiras, as cadeias, toda cegueira, toda obstrução cairá por terra. Satanás e seus ardis estão desfeitos e vencidos no poder do nome de Jesus. Eu estou declarando sobre o meu irmão aqui ao meu lado, à direita, à esquerda, que eu o verei ganhando uma vida para Jesus, ganhando uma família para Jesus, ganhando uma célula para Jesus, ganhando vidas, líderes para Jesus, e tendo a alegria de servir ao reino e de ver todas as demais coisas acrescentadas. Cheio do Espírito Santo, cheio de dons, cheio de ousadia, de intrepidez, de autoridade, eu verei Satanás esmagado debaixo dos seus pés.